Aê, aê, vamos levantar a cabeça, mano. Vamos seguir em frente. Vamos se unir, tá ligado? A revolução tem que vir de você. Tem que expandir as ruas. A palavra nunca pode ser em vão. É, é dom secreto, negou. Mas é um dois pra subir. Meus irmãos, minha mina, minha tia, minha família, minha quadrilha, meu respeito conquistado a cada dia. Do jeito que dá, tenho que levar. Não vou me deixar me acomodar, me manipular. Se necessário, com a fé eu abro até o mar. Sei que minha desistência é glória pra quem quer me levar. Aqui cê não vai dar goela, rapaz, querendo a paz da forma que pra gente pouco é eficaz. Tirando de nós, roubando de nós e corrompendo aqueles que já foram a nossa voz. É muito fácil fingir, mas eu não quero, infelizmente o que dói é ver o meu povo cego. Vamos seguir adiante, se pra subir no palanque, porque a chave do poder tá com você, estudante. Nada de coadjuvante, vamos ser protagonistas, parar de ser artistas e virar ativista. Dar nosso sangue pelo sangue derramado nas ruas, nos becos, nas favelas, nas vielas do gueto. Chegou a hora, negou, vamos correr atrás. Se adiantar, tomar o controle, porque é nosso rapaz. Porque não, que não é em vão, é minha missão. Que na minha canção é reflexão, é reflexão. Cê tá preso na sua mente, ladrão. Abra a mente e vem pra rua correndo a milhão. Que não é em vão, é minha missão. Que na minha canção é reflexão, é reflexão. Cê tá preso na sua mente, ladrão. Abra a mente e vem pra rua correndo a milhão, a milhão. Se levanta, lave o rosto, não queira ser mais um morto. Pra atrasar a periferia até quadrado de 8, eu vi por aí. Não quero mais ver, eu quero é ver você estudar, cê procura ler. É desse jeito que você vai crescer. Matar o inimigo que tem dentro de você e crer que no mundão você não pode parar. Porque parar é desistência e podem te atropelar. É tipo assim, ó, informação nunca é demais. Tipo Gandhi, Malcolm, Martin Luther King, sempre quiseram mais. Che Guevara, não esqueço de você. Batalha sangrenta, estratégia violenta tomando poder. Parceiro, temos que parar de ser ludibriado. Ei, deputado, eu não vou admitir seu salário. Eu não sou otário, cadeira vazia vai ser ocupada por um de nós. Aqui tem que ser da quebrada. Que não é em vão, é minha missão. Que na minha canção é reflexão, é reflexão. Cê tá preso na sua mente, ladrão. Abra a mente e vem pra rua correndo a milhão. Que não é em vão, é minha missão. Que na minha canção é reflexão, é reflexão. Cê tá preso na sua mente, ladrão. Abra a mente e vem pra rua correndo a milhão, a milhão, a milhão. O rap teve início na década de 1960. Desde então, seu objetivo é mostrar a realidade dura e sangrenta da periferia sofrida. Não feche seus olhos, porque essa história não pode ser mais distorcida. Ei, Robin Hood, você não vai mais roubar na quebrada. Você vai se formar e buscar o que é nosso lá na esplanada. A Cinderela não pode ser mais a mina que por drogas dá pros caras na balada. A Rapunzel não pode mais levar puxão de cabelo do marido apanhando na rua, muito menos em casa. Chega de fazer do nosso rap espetáculos de horrores, incitando de forma negativa os nossos espectadores. Espectadores. Espectadores. Espectadores. Que na minha canção é reflexão, é reflexão. Cê tá preso na sua mente, ladrão. Abra a mente e vem pra rua correndo a milhão. Que não é em vão, é minha missão. Que na minha canção é reflexão, é reflexão. Cê tá preso na sua mente, ladrão. Abra a mente e vem pra rua correndo a milhão. Que não é em vão, é minha missão. Que na minha canção é reflexão, é reflexão. Cê tá preso na sua mente, ladrão.